Panorama Agrícola para 7 de agosto de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo do Panorama Agrícola, nosso querido ouvinte, estamos abrindo o programa de quinta-feira de lua crescente, 7 de agosto. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: o mero amante da prata não se fartará dela. No Panorama Agrícola desta quinta-feira você confere uma dica para conservar o solo. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre as tendências da fruticultura. No noticiário, Florianópolis sedia evento internacional sobre alimentação saudável. Confira também, EPAGRE lança em Uruçanga duas novas variedades de mandioca e a agricultura familiar do sul do estado expõe os seus produtos no Farol Shopping em Tubarão. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também este e outros programas na internet, no site do Governo do Estado, na rádio online da Assembleia Legislativa e no site da EPAGRE. Dica do dia. Para você diminuir perdas no solo, danos ao meio ambiente e à sua renda, produtor, utilize métodos conservacionistas, como o plantio direto na palha na sua propriedade. O solo agradece, principalmente quando atingido fortemente pelas chuvas. É hora das notícias. Hoje à tarde, na Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga, acontece dia de campo com o lançamento de duas variedades de mandioca. Haverá uma explanação sobre o processo de melhoramento genético até a obtenção do cultivar Sambaqui e também a obtenção do cultivar Luna, duas novas variedades de mandioca que estão sendo lançadas hoje, quinta-feira à tarde, pela EPAGRE na Estação Experimental de Uruçanga, no sul do estado. Também acontece hoje, 7 de agosto, no Hotel Mercury, no bairro Itacurubi, em Florianópolis, o Seminário Internacional Frutas e Hortaliças, Alimentação Saudável e Segura. Esse seminário tem por objetivo alertar a população brasileira sobre os graves problemas de saúde causados pelo consumo insuficiente de frutas e hortaliças. Também vai abordar os benefícios de uma alimentação rica em frutas e hortaliças e reúne autoridades, lideranças e gestores públicos com a ideia de criar e desenvolver programas que estimulem hábitos alimentares seguros e saudáveis. Hoje, no Hotel Mercury, em Florianópolis, Seminário Internacional de Frutas e Hortaliças, com a participação da EPAGRE, numa discussão sobre alimentação saudável e segura para a redução de doenças causadas pela obesidade. Fique ligado no Panorama Regional. Seminário Nacional de Fruticultura. Mais de 800 participantes, entre pesquisadores, estudantes, técnicos, engenheiros, agrônomos e produtores, conheceram as tendências e atualizações da fruticultura no 11º Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, que aconteceu no Parque Nacional da Maçã, município de São Joaquim, na região serrana. Foram 16 palestrantes que participaram do Senafrute, onde seis desses vieram do Canadá, Estados Unidos, México, Chile e Itália. Vários temas foram discutidos, como fitossanidade, adubação e nutrição de plantas, polinização, pós-colheita, manejo, mecanização e a perspectiva da cadeia produtiva da maçã no Brasil. O presidente da comissão organizadora do evento, pesquisador Gilberto Nava, destacou que os temas foram escolhidos de acordo com os interesses do produtor e que esta foi a oportunidade para que eles se atualizassem e incrementassem sua produção. A cultura da maçã, fonte de renda de 2.500 mil famílias em São Joaquim e na região serrana, foram focos do seminário. O evento, então, foi uma oportunidade para fazer negócios e também contar com 45 empresas expositoras, né, participantes, e além de se familiarizar com as novidades do setor da pesquisa, onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o que há de novo no mercado, nas áreas de maquinário, insumos e equipamentos. É participando, então, desse seminário que o fruticultor atualiza seus conhecimentos através dos avanços técnicos e das oportunidades de negócio. Vale a pena, então, participar desses seminários. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagri, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje, nós vamos conversar com o gerente regional da Epagri em Tubarão sobre a 8ª Mostra de Produtos Regionais e Agricultura Familiar da região da Amurel, que acontece no Farol Shopping. Gustavo Claudino, qual é o destaque da feira, a mostra deste ano? Bom, a feira, este ano nós estamos entrando na 8ª edição. É uma semana onde os municípios têm a oportunidade de expor os produtos coloniais e artesanatos num ponto bastante movimentado, que é o Farol Shopping em Tubarão. Então, ali no piso térreo do estacionamento, nós temos um stand, uma casinha que a gente denomina, para cada município. E os municípios trazem, né, os produtos das organizações existentes lá no território, e ali se faz toda a mostra, né, e comercialização desse produto para toda a população urbana de Tubarão e região. Quinta, dia 7, até domingo, dia 10. Isso. Esse ano iniciamos na quinta e vamos até o domingo, né? E temos um diferencial que estamos anexando a feira, né, de produtos a uma tenda gastronômica. Nós vamos ter um restaurante, né, na parte externa do shopping, né, na parte de estacionamento, onde ali nós vamos também incentivar o consumo da tilápia, peixe, né, através de alguns pratos que foram premiados no concurso de pratos à base de tilápia na FEAGRO este ano, e apresentar esses pratos para a população urbana e também dar um apoio à cadeia da piscicultura regional. Muito bem. A feira no Farol Shopping, você diria que é um espaço para o urbano conhecer o rural? Na realidade, hoje essa feira já se consolidou, né, no calendário do shopping e da região. Ali nós temos um contato muito forte com a população urbana, mas até mesmo a população rural dos diferentes municípios da região e de outras regiões vem participar da nossa feira. Porque além de fazer aquisições de produtos, né, e artesanatos, eles também trocam bastante informações. Então, só para ter noção, durante o final de semana da feira, o movimento do shopping dobra. O ano passado nós tínhamos uma média de um giro de 30, 40 mil pessoas no shopping por final de semana. Durante o período da feira, essa movimentação foi em torno de 80, 85 mil pessoas passando no shopping. Gustavo Claudino, quantos municípios estarão representados na feira? Todos os 20 municípios da região da Amurel, né, desde Paulo Lopes, né, até o extremo com a região de Criciúma, que é o município de Sangão, vão ter a sua representação através de um stand nesta feira. Então nós temos artesanato e produtos de todos os municípios da região da Amurel. Você ouviu então a entrevista com Gustavo Claudino, gerente da Epagri na região de Tubarão, sobre essa mostra de produtos da agricultura familiar que acontece de hoje até domingo no Farol Shopping em Tubarão. Também destaque neste ano para a apresentação de um vídeo produzido pela Epagri sobre a etnia italiana na região de Pedras Grandes.